Vai, cuzão, encosta. Eu, filha da puta, eu, nego sujo. Eu, cabeça. Eu tenho raiva de polícia, mano. Eu tenho raiva de racista e dessa minha vida, porque serviço não vira e sem serviço não vira. O aperto é mais que um sufoco. A fome bate, ronca forte o estômago. Não quero ficar famoso, sabe como? Metendo o cano nos outros, mas quem vai bancar o prato que eu como? É, poderia fazer uma vez e bem feito, mas não, não quero ver ninguém da minha família chorando no meu enterro. Fiquem firmes e não sigam o meu exemplo. Maluco, a culpa não é minha, nem sua, é do governo. A minha filha Alexandra não veio aqui pra sofrer. É, por ela eu sou capaz, e só Deus sabe do que. Vale muito pra mim, minha nenê sorri. Deus me livre, ela se despede de mim. Não quero que seja assim, não deram chances pra mim. Não, não, não, sou negro e a polícia me discrimina. Farda do cinza, quer zoar de vez a minha vida. Por isso agora aí, vou ser um desandado, um ladrão, como muitos dos meus aliados. Eu não, eu tenho é raiva de polícia, de mano. Polícia. Eu tenho é raiva de racista. Eu tenho muita raiva e dessa minha vida. Porque serviço não vira. E sem serviço não vira. Eu tenho raiva de polícia, mano. De polícia. Eu tenho raiva de racista. Eu tenho muita raiva e dessa minha vida. Porque serviço não vira. E sem serviço não vira. Vejo correr agora mil mais um menino, triste sozinho, chorando e sem destino. Será que está fugindo? Caramba, o derrubá-lo, sai fora otário. Deixa o cara fugir daqui. Quem sabe assim ele pode ser feliz. É muito triste ver os meus irmãos passando fome e frio em cima de um calçadão. Mas só quem sentiu na pele, na pele. Tá ligado que todo dia a miséria se repete. Então, Deus, por favor, ouça minha prece. Eu me importo se me condenasse, mas que agora chegasse tudo que é ruim desse mundo, se acabasse. Maldita serpente, por sua causa sofremos constantemente. Adão e Eva, por ela iludida. O diabo tem várias formas de vida. Tenho raiva de polícia, de mano. Polícia. Eu tenho raiva de racista. Eu tenho muita raiva e dessa minha vida. Porque serviço não vira. E sem serviço não vira. Eu tenho raiva de polícia, mano. De polícia. Eu tenho raiva de racista. Eu tenho muita raiva e dessa minha vida. Porque serviço não vira. E sem serviço não vira. Já não estou mais, não, entendendo nada, ladrão. Nosso povo gosta de dar muitas cabeçadas. Vem o cara do governo e pá, e dá sua atacada e pá. Que eu saiba a maioria que tem que dar virada pra periferia, que a maioria sempre vencer. Pra classe pobre não mais eles depender. Não sou a favor aí de quem rouba, muito menos um ponto aí pra quem usa droga. Pois com dinheiro eu posso comprar uma par de rango, mano, que pode durar. Não vou dizer aí que fome eu não vou passar, mas me previno para esse dia não chegar. Para a mulher ao qual eu amo, nem pensar em me abandonar. Pra não ter os vizinhos da direita e da esquerda aí o que falar desse jeito, mano, eu ponho o pé na estrada. Nada de cano e berra, engatilhado na calça. Crocodilagem, tô ligado que querem me fazer. A lei agora é trincar na rima e se pá, sobreviver. Eu só queria ter um pouco de paz, rapaz. Mas serviço que é bom não se encontra mais. O crime é tenso e tudo está se acabando. E o meu melhor amigo está me odiando. Não sei se me rebaixo mais uma vez. Deixa quieto, ladrão, vai chegar a nossa vez. Tenho raiva de polícia, mano. De polícia. Eu tenho raiva de racista. Eu tenho muita raiva. E dessa minha vida. Porque serviço não vira. Não. E sem serviço não vira.